Toda saudade tem o seu porquê. Com você não falta nada, nada não. Nada se leva dessa vida, vem. Amo, te amo em caixa alta. Você pediu um tempo, te dei 5 minutos. Mas 5 eu sinto muito, é muito pra parar pra pensar. Ponteiro diz para pa pa pa. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Com você não falta nada, nada não. Nada se leva nessa vida, vem. Amor, te amo em caixa alta. Toda saudade tem o seu porquê. Com você não falta nada, nada não. Nada se leva dessa vida, vem. Amor, te amo em caixa alta. Então me diz como é que faz, faz pra rebobinar lá pro passado. Aquele tempo bom não volta mais e a gente segue cada um pra um lado. Então me diz como é que faz, faz